Capítulo 2 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Por uma manhã de setembro, límpida e serena, como às vezes estão na nossa terra as manhãs do outono, Jorge saiu a pé a passear pelos campos. Errou ao acaso por boças e tapadas. Seguiu a estreita vereda, a custo cedido ao trânsito pela sôfrega cultura nas terras marginais do pequeno rio da aldeia. Depois, subindo a uma iminência, parou a contemplar do alto o aspecto do fracíssimo val que suavemente se lhe abatia aos pés, e no fundo do qual se erguia, dentre veigas e pomares, a herdade de que já falámos. Jorge sentou-se sobre uma dessas enormes molas de granito que se encontram com frequência em certos lugares da província, soltas pelos montes, como se fossem roladas para ali em remotas eras por mãos de fundibulários gigantes empenhados em encarniçada luta. Os olhos dirigiram-se instintivamente para a herdade, onde se fixaram, como se, com força irresistível, os atraísse o espetáculo que via. Era a época de mais intensa vida nas granjas. Os cereais, cobrindo as eiras, lourejavam aos raios desanuviados do sol. Carros, a vergarem sobre o fardo das colheitas, transpunham lentos as portas patentes do quinteiro, chiando estridurosamente. Apinhavam-se a lenha em montes, as canas e o folheiro do milho, restos de recentes descamisadas. Longas séries de medas elevavam-se mais longe, à maneira de tendas, em um arraial de campanha. Juntas de bois, já livres do jugo, repousavam das fadigas naqueles dias da azáfama. Os moços da lavoura iam e vinham, atarefados em diversos mistérios. E de tudo isto erguia-se um clamor de trabalho que o sossego dos campos e a serenidade do dia deixavam chegar distintos até ao alto da colina. O dono da herdade, o antigo criado da Casa Mourisca, presidia aquelas tarefas, e em volta dele moviam-se, saltavam e riam duas ou três robustas crianças com quem brincava um formidável rafeiro. E era esta a cena que Jorge contemplava e que em tão profundas meditações parecia absorvê-lo. De repente, distraiu o som dos passos de alguém que se aproximava daquele mesmo lugar em que tão desapercebidamente lhe ia correndo a manhã. Voltando-se, viu seu irmão Maurício que, em trajes rigorosos e competentes petrechos de caça, e com a esmerada elegância e apuro que lhe eram habituais, subia à colina, precedido de dois ou três cães de boa raça que de longe descobriram Jorge e correram para ele, afagando-o com latidos e cabriolas. Maurício, assim avisado e conduzido pelos cães, veio ter com o irmão, exclamando jovialmente à distância de alguns passos. Em flagrante delito de meditação poética, o Sr. Jorge! Bravo! Já não desespero de te ver um dia fazer versos. Jorge respondeu, encolhendo os ombros. Quem se senta no alto de um monte, depois de subir toda a encosta dele sem parar, pode fazê-lo simplesmente com o prosaico intento de tomar fogo. Se isso fosse sintoma de poesia, então... Pois sim, mas já isso de subir um monte com as mãos vazias, como estás, sem uma espingarda que revela um razoável fino passeio, é um sintoma importante. Quem é que se dá ao incómodo uma ascensão dessas, quando o gozo da perspectiva que espera encontrar lhe não compensa as fadigas? E quem tem dessas compensações, senão os poetas, que são os únicos que sabem, c'est qu'on n'entend sur la montagne? Avez-vous quelquefois, calme et silencieux, monté sur la montagne en présence des cieux? E, a recitar os primeiros versos da poesia aludida, sentava-se ao lado do irmão, pousava a espingarda e, descobrindo a cabeça, sacudia ao vento os formosos e bastos cabelos castanhos, objetos de muitos cuidados seus. Os cães andavam inquietos a farejar por entre as urzes e as tujeiras do monte. Interrompendo súbita a recitação, Maurício prosseguiu. Mas que teima a tua em que mostras frio ante estas magnificências? Que escrúpulos pode haver em declarar isto tudo admirável? Repara como é bem talhado aquele corte além, no monte. Parece feito de propósito para deixar ver no plano posterior aquela povoação distante que não sei que nome tem. E ali o campanário com a sua alameda. Quem teria a feliz inspiração de o assentar tão bem? Onde é que ele ficaria melhor? Parece que andou um gosto de artista a dirigir estas coisas. E acrescentou suspirando. Aí na aldeia, o cenário bem está, pouco tem que se lhe diga. Mas os atores e a comédia que aqui se representa é que são de uma insipidez? Os instintos urbanos de Maurício, cuja índole mal se acomodava à simplicidade campesina e o fazia suspirar pela vida das capitais, arrancavam-lhe frequentemente destas exclamações. Jorge, que escutara o irmão sobre uma meia distração e sem desviar os olhos da herdade, replicou-lhe sorrindo. Há quase uma hora que estou aqui e posso jurar-te que não tinha notado uma só dessas particularidades da paisagem que descreves. Gostas mais da contemplação em globo, até isso é de poeta. Analisar minuciosamente as impressões recebidas não é o seu forte. Enganas-te ainda. Não era também o conjunto da paisagem que eu observava, mas um ponto limitado dela, muito limitado. Qual era, então? Olha ali para baixo, a herdade do Tomé, aquela azáfama, aquela gente toda a trabalhar, a vida que ali vai. Ora, Deus, exclamou Maurício, é justamente o que não me roubaria um momento de atenção. Não te estou a dizer que, para mim, o que há de insuportável no campo é a gente que o habita, a vida que nele se passa? Faz pena ver que espécie de contempladores tem a natureza para estas maravilhas. A indiferença com que estes selvagens encaram tudo isto. Repara, vi aquele abrigo a passar lá embaixo na ponte. Olha lá se ele desvia a cabeça para algum dos lados ou se para um momento para gozar do belo espetáculo que dali observa. Olha para aquilo. Selvagem! Pergunto ao Tomé ou a toda essa gente que lá anda embaixo a trabalhar quantas vezes admiraram as belezas de uma noite de luar, vista do alto do oiteiro pequeno, ou se o pôr do sol lhes produz alguma sensação na alma, a não ser a lembrança de que vão sendo horas da ceia. Jorge sorria ao ouvir o irmão e tornou placidamente. Que homem este! A poesia precisa ter quem a entenda e quem a faça. E olha que nem sempre os que a entendem a fazem, nem os que a fazem a entendem. Esta pobre gente do campo é uma parte integrante dele. Não o contemplam, completam-no. Que querias tu? Gostavas talvez mais de que, em vez dessa gente indiferente que trabalha, estivessem por aí os montes, os vales e as ribeiras povoados de poetas contempladores como tu? Deves confessar que seria um campo bem ridículo esse. Se eu até, para que te diga a verdade, estou persuadido de que não encontraria encantos nos lugares mais visitados que há por as quatro partes do mundo, onde, a cada momento, apreciadores ingleses, franceses, russos e alemães passeiam, soltando exclamações poliglotas, e onde o nosso entusiasmo nos é prescrito a páginas tantas do Guia do Viajante. O que torna os lavradores poéticos é a inconsciência com que eles o são. Vistos de longe, pelo menos concorda nisto. Vistos de longe e de muito longe. Vistos de longe, sim, que dúvida. Como tudo mais. Ao perto, também muitos desses pratos são pântanos mal cheirosos que infectam e mexe-se uma miríada de insetos repugnantes nessas verduras que tanto admiras. Diz-me uma coisa, Maurício. Parece-te que o nosso velho solar prejudica a beleza desta paisagem. Se prejudica. Ora essa. Adorna-a. Olha que bem que ele sai daquele fundo que lhe fazem os castanheiros. Muito bem, e contudo, visto de perto, há lá tristes e prosaicas realidades, observou Jorge suspirando. Ao olhar de estranheza com que, ao ouvir estas palavras, o irmão o fitou, Jorge correspondeu, dizendo: Sim, Maurício, triste e prosaica realidade para quem o olha de perto. Há nada mais triste do que aqueles campos invadidos pelas ortigas que nós lá temos, do que aqueles pomares maltratados e aqueles celeiros em ruínas. Quererás encontrar poesia na nossa pobreza, Maurício? Pobreza? Pobreza, sim, pois que nome lhe queres dar? Olha, compara o aspecto dessa casa branca de um andar que aí fica embaixo com o nosso passo acastelado. A atividade daqueles homens com a sonolência crónica do nosso capelão. Compara ainda, Maurício, compara a desafogada alegria de Tomé com a tristeza sem conforto do nosso pai. Maurício curvou a cabeça. E uma como sombra de tristeza parou-lhe algum tempo na fronte, habitualmente desanuviada. Dir-se-ia que pela primeira vez o vulto descarnado da realidade se lhe apresentava aos olhos, até então fascinados pelo fulgor de lisonjeiras ilusões. Mas, depois de breves instantes de silêncio, respondeu ao irmão. Pois bem, será como dizes. Creio até que seja essa a verdade. A riqueza está ali, a pobreza do nosso lado. Porém a poesia, essa deixo-na lá ficar, que bem sabes que não é ela a habitual companheira da opulência. Da opulência ociosa, egoísta e inútil, de certo que não, mas da opulência ativa, benéfica, que semeia, que transmite a vida em volta de si, da opulência que fomenta o trabalho, que cultiva os terrenos maninhos, que fertiliza a terra estéril, que sustenta, que educa e civiliza o povo, oh, dessa é a poesia companheira também. Se o castelo arruinado tem poesia bastante para fazer correr lágrimas de saudade, a granja, ativa e próspera, tem-na de sobra para as provocar de entusiasmo e de fé no futuro. Maurício ficou outra vez silencioso. Depois, como se pretendesse sacudir de si as ideias negras evocadas pelas palavras do irmão, exclamou, erguendo-se e com afetado estouvamento. Estás enganado, Jorge. O que reina ali embaixo não é a poesia, é a economia. A poesia não assiste ao edifício que se levanta, mas ao que se arruina. Gosta mais dos musgos do que da cal. Do lado do passado é que a encontras, melancólica, que é o ar que lhe convém. E ela tem razão. O futuro tem muita vida para precisar do prestígio poético. A poesia dos utilitários. Com o que tu me vens? Não sei quem foi, que há tempos me disse ter lido uma notícia curiosa a respeito da Inglaterra. Parece que o espírito industrial e económico daquela gente vai por lá destruindo as florestas, as matas, as sebes vivas, o que emudecerá dentro em pouco os coros das aves. Os rebanhos, que dantes pastavam pelas campinas verdes, hoje, já prosaicamente, se vão engordando nos estábulos. Que mais falta? A voz dos camponeses, as cantigas e as músicas rurais hão de calar-se ao ruído do ranger das máquinas e do silvo do vapor. Admirável! Em vez do fumo alvo e ténue das choças, ficará o céu coberto de fumo negro e espesso do carvão de pedra. Que modelo de aldeia o que nos vem de Inglaterra? Na verdade, que poesia! No que tu me vens falar? Na Inglaterra agrícola, acudiu Jorge. Mas antes lá é que bem se compreende a poesia da vida rural, que até a nobreza não despreza. Sempre ouvi dizer que os senhores das terras e os rendeiros fraternizam e auxiliam-se mutuamente, e que os trabalhos do ano sucedem-se entre festas e solenidades populares, lucrando todos, trabalhando todos e enriquecendo cada vez mais a terra. Deves confessar que há mais poesia nos domínios senhoris dos lordes da Inglaterra, que dirigem por si mesmos as suas vastas empresas agrícolas, do que nos pardieiros em ruínas dos nossos morgados, em cujas velhas salas dormem os proprietários o sono da ignorância, da inutilidade e da devassidão. Não o nego, mas na nossa casa, naquela triste casa mourisca, há um quê de poesia elegíaca, se assim quiseres. Essa de que falas será a poesia dos geórgicas, mas a da elegia deixa-me ficar. O pior, Maurício, é que um dia virá talvez em que o tremendo prosaísmo da completa miséria dissipará esse terno perfume que dizes. Safa, estás hoje com os humores de Cassandra, Jorge? Deixa lá. Lembra-te de que se diz que nas nossas propriedades há um tesouro escondido desde o tempo dos mouros e que um dia alguém da nossa família o achará, ficando fabulosamente rico. Que essa esperança dissipe o humor negro que tens. Vamos, vem daí. Pega nesta espingarda e vai caçar. É bom para dissipar visões. Não estou hoje para caçar. Então, vais reatar aqui o fio das tuas cogitações? Não, vou reatá-lo acolá. Vais à herdade? Vou. Fazer o quê? Ver de mais perto aquela poesia ou aquela prosa, como quiseres. Sabes que o pai não gosta que lidemos muito de perto com o Tomé? Sei, é um preconceito. Ele não o saberá. Um preconceito? Bom, estás hoje muito filósofo. Adeus, Jorge. Espero ver-te ao jantar de melhor aspecto. Adeus, Maurício. E os dois irmãos separaram-se. Maurício, precedido pelos cães, seguiu em direção dos montes cantando. Jorge desceu a colina e caminhou para a herdade. Fim do capítulo 2.